zona 075. Parceiro 2231 ou não? 02231, complete BF, torre 1895. 295, obrigado, boa tarde, parceiro 2231. Controle, ó, diz que 567, voltando. Siga. Utiliza com o sinal 1970. 170, sub, mantenha. Até assim que possível, pode ir a Aracaju. Prova que ajuda presente, o trip 5627. Ato. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3155. Tempo da papá. Com 75, chegada Bonfim, deixa para o 050. Controle, boa tarde, tá 3155. 3155, contato do radar, direita da EL. Pode voar de Dael, para 3155. Direita para Dael, 55. Direto da EL, 3155. Torre Salvador, boa tarde, passando 2231, passou externo, baixou, travou. Boa tarde, 2231, vento 100 graus, 11 nós, aguarde pista livre. Aguardando livre, passarelo. 075, Sola 01, né? Chama no 219, Alivar. 219. Sola Salvador, boa tarde, igual 1075, Livrão. Até o Oscar Zulu, prossiga. De Alfa, Juliette, para o portão 10. Alfa e Juliette, portão 10107. Zero 1010, transponder. Chenero 6321, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288.6321. Trip 5627, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85, ou Aracaju 120.3. 2545, 2685, 2030, Aracaju, grato. Direto Tango Zulu, velocidade indicada? 185 graus. Reduza para 150, vai seguir 1737 da Gol, agora 10 horas, 12 milhas, livrando 5 mil para 2 mil, rumo sul. Gol 925, liberada a restrição em pelo de altitude, desça para 2 mil pés, ajuste 100, reporte localizador. 10 vezes liberadas as restrições, voltará localizador bom. Oi, Salvador, bom, 9287. Né? 9280, prossiga. É, você está parado aqui no gate, só para confirmar, por gentileza, o horário do nosso pouso. Só um instante, vou verificar aqui. Salvo Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Salve. 757, obrigado. falando São Juliette, Abotaral 2231. Só prossegue. Gente. Dá presente direto parte 3 até o solo, agilizando, evitando sobrevoo da aeronave no solo. Direto parte 3, Sony 01 no 10, por gentileza. Não, 10. 0, 1 no 0. 3000, 1 no 0 no 0. Onde está Juliette, passarela 2231? Juliette para remoto no 4, passarela 2231. Remoto no 4, 2231. Um no mil. Reporta cruzando 2.500 pés, 1.010. Zogo 1925. Contate a torre agora 118.95 no 95. 895, gol. Juliette Tango Zulu, 2.000 pés autorizado LS, chama a torre 118.95. Aceite, obrigado, uma boa tarde. Tá? Torre, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu no 0 ou no 7? No 0. Gente, reporte baixar travado. Estarei em baixar travado. Oi Salvador, boa tarde, gol 1925 estabilizado no LF, com o trem baixo, checado, avistado. Gol 1925, pouso autorizado, pista 10, 100 graus, 1 a 3 nós. Livre pouso 990, gol. Tosca Zulu, após, confirme tensões. Para animar? Não, vai para a praia do Forte, conforme a estação. Ok, então quando pronto, chame o Clearance para cópia, por favor. Zulu, obrigado, hein. Para Confins, o nível é o 340, a informação é Quebec. Eu tenho 360 aprovado. Quebec confere. Aceita ou aguarda a coordenação? Copia. Está autorizado para Confins, nível 360. Decola da 1-0 com a primeira curva direita no perfil da El Leda Bridge. Intercepta para Zulu 1-6 após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5050. Controle apera em 1-1-9, decimal 8. 360 Confins, decola 10 curva direita da El Leda Bridge. Up Zulu 1-6, 5050 e 198 após. Vai ser um pronto, feedback acionamento 3216. 3216, chamada. 3217. Eu vou baixar de checado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, vento 100 graus na 39, agora pista livre. Zulu. Olá, Salvador, boa tarde, Luno 925, Lindrão, na sua escuta. Boa tarde, Luno 925, é possível Alfa, Juliette para o portão 01. Alfa, Juliette para o 01, boa, Luno 925. Juliette, Tango Zulu, pistão na 0 livre, todo autorizado. Zulu 7. Pelo esquecimento, eu no meu pé, eu forte, pensando em Interlagos. Semana 219, boa. Localizador, o gol 1755. 755, Vomblete LS, torre 118, decimal 95. 295, boa tarde. Alfa, quilo para a parte 3. 755, está 3 milhas do externo. Boa tarde, 755. Eu posso quando baixar de travada. Vento agora 100 graus, 1 no 4 horas. Voltará ao 75. Luiz, que controle. Tu foi pra Maceió ontem, retornou hoje? Maceió ontem, retornou só hoje? Tá boa a navegação aí. passou externo e baixo travado, gol 755. Tudo autorizado, gol 100 graus, 1-2 nesse terminais. Livre pouso, pista no 0, 755. Poderia confirmar o vento novamente pro gol? 100 graus, 1-2 nesse. Obrigado. Reporte na rotatória para cruzamento. Salvador, boa tarde, Poxa Nero 634, autorização Petrolina 380. É 314, tenho 340 já aprovado. Agora a coordenação aceita. Eu copio esse. Sente, escute a Quebec e agora copio. Fala Salvador, boa tarde, boa noite. No 755, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportaria da Juliette. Salvador, gol no 399, sentido aqui é bem com autorização, São Paulo, Congonhas, 380. Tenho 36, o gol no 399, aceito, aguardo a coordenação. 36, por favor. Gente, é o número 2 para a Copa Guardi. Para o nível 050. Petrolina, nível 340, via Pesulo 20, decola da 1-0, com a primeira curva à esquerda no perfil da Momo, transição FOC, acene no transponder 5035 e o controle opera em 119.8. Gente autorizado para Petrolina, nível 340, Pesulo 20, decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição FOC. Transponder 5035, controle 19. Agora eu tive pronto para o feedback acionamento no posição 05, o chinema é 314. Entrei, gol no 399, copia. Prossiga, 399. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 1-0. Primeira curva à direita, perfil da Dael, Leda Bridge, intercepta Pesulo 1 no meio, até Bravo, até Zulu e após conforme nota do plano. Acene no transponder 5051 e o controle opera em 119.8. Aguarda para o cotejamento. Plano 755, ingresso Juliette para o portão 09. Para o 09, plano 755 via Juliette. Olá, 399 da Gol, Cotija. Oh, repete, por favor, transponder. 50-51. Então, tá autorizado, então, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decolador 90, curva à direita, saída da El, linha da linha da Pride, intercepta Pêzulo 16, Bravo Céu Azulu, direto Trib, direto para Sunoga. Aciona 5051 e o controle de saída em 119.8, gol 1399. Está corretíssimo, mas time pronto se tiver questionamento na posição 62, gol 399. Votará. Juliette, Tango Zulu, está autorizado o taxi da saída do pote 3 sem para ingressar no pote principal. Fala Salvador, gol 9280, questão e informação Quebec para 4 contínuos. Sim, por gentileza. O gol 9280, questão Quebec, chamou para 4 contínuos. Qual seria o horário do Cautiora? 833. Não tem seu plano de sistema, não aguardo o 9280. Ok, não aguardo, o 9280. Direto, o motor está no ingresso do pátio principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre. Pois não, na Quebec mantém a escuta agora, porque eu não sei. Sente reporte na rotatória, Bravo Cruz. Gol 9280, Confins para no 833, é isso? No 833, gol 9280. Qual é o seu local de estacionamento? Está no 7. 77. É, no nosso sistema aqui consta o plano só de Recife pra cá. Agora Confins, Salvador Confins, a gente não teria. Esse voo não é regular, repetitivo não, confere? Ou seria? É, confere, esse é um voo de fretamento. Eu vou conferir aqui com a companhia e de qualquer forma, se você tiver alguma informação aí também, farei tudo aqui, por favor. Ok, dá uma checada com a companhia então, a gente vai ver. E se tiver como saber também onde foi feito o plano, a gente corre atrás por aqui também. Ok então. Papa Romeo Foxtrot Lima, em frente ao hangar da EBTA, Salvador, se a Índia é com Índia, confere? Então conforme se a Índia é com Índia, decola do pátio ou da interseção e coordenação com a torre, em 1895, o controle 198, acione o transponder 0150, Papa Romeo Foxtrot Lima. O informação em curso é Quebec, altitude 1011, decola com Pro Norte, direto destino. Correto cotejamento, está presente 2.1895. Já teria o problema? Traffic Luiz, que para o cruzamento do campo, chame torre 118, decimal 95. Sérgio Retângulo, desça para 3 mil pés, ajuste 1011, reporte localizador pistão 0. 3 mil pés, reportado no localizador, 7 a 7. Top, o farol de Itapuã, Bravo Luiz, que reporte para cruzar o campo. Estamos pelo autorizado, cruzamento da 1735. Até a parte 5 no corte, frequência livre. Bom dia. Siga 3145 da TAM. Beleza, coordenação nível 360 pro galeão? Tem, agora a coordenação, 3145. Galeão. Solo Gol 399, fique bem em acionamento, portão 62. Podem ir que você vai para táxi, Gol 399. Para táxi, Gol 399. Quebec para o galeão. Quebec confere, número 2 para a cópia, eu vou no 077. Guardando o ano.